Oscar Mike Yankee. Senhor Oscar Mike Yankee, corredora Shell no meu pé, se aporte fora da barra. Oscar Mike Yankee. Tá passando o eco, Juliette Eco? Tá, escuta. Tá autorizado seu tempo total de voo em mais uma hora. Afirmativo, tá presente mais uma hora de voo, grato. Mike Yankee. Na escuta. O plano de voo está Salvador, Salvador, com que intenções? A intenção é se manter no corredor a Shebe, o PES, entre o farol de Tapuã e farol da Barra. Gente, eu acho que é Mike Yankee. Yankee. O meu teto, o meu papai cedo, ver a pista repostada de ponta. Oscar Mike Yankee? Consigo, Oscar Mike Yankee? O Oscar Mike Yankee para regresso. Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, autorizado o regresso pela linha do litoral, reposte através de Pituaçu, o ajuste em 1-0 no meio. Autorizado para 500 pés, linha do litoral, reportará através de Pituaçu, Oscar Mike Yankee. 20, Papa Romeu Delta Romeu Papa, aguarde para decolagem. Meu papai decola de imediato. 100 graus, 3, 9, pistão 7, livre decolagem. Juliette Eco. Me escuta? Mantém a proa por mais quantas milhas? Está presente mais uma milha, senhora. Gente, apenas para informação, temos um tráfego da pista 17 decolando restrito 3 mil, mantenha 4 mil pés. Positivo, senhora. É, devido a condições, confirmação de condições adversas, após o término da linha, aguardo instruções da senhora para descer para o altitude de tráfego de mil pés. Eco Juliette Eco. Gente, o Eco Juliette Eco tem condições da presente de terminar a proa e seguir setor norte? Positivo, da presente curva para o setor norte, mantendo 4 mil pés na sua escuta, Eco Juliette Eco. Controle, bom dia, o Delta Romeu Papá decolando sua escuta, atingindo 3 mil. Romeu Delta, Romeu Papá, contato radar na decolagem, suba inicialmente restrito 3 mil pés, ajuste no 016, via da El. Via da El está atingindo, mantendo 3 mil agora, Delta Romeu Papá. Camaquianque está passando através de Pituaçu. Pode Camaquianque, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, pode Camaquianque. Eco Juliette Eco vai confirmar regresso para pouso na pista 17. Afirmativo. Gente, vou na proa de Ceasa, aguarde para prosseguir na descida. Senhora, desculpa essa proa. É possível tomar a proa da rotatória? Rotatória, Ceasa é a antiga rotatória. Certo, devagar a gente vai fazer então. Muito obrigado. Proa da rotatória, mantendo 040 ou descer para mil pés? Está autorizado descer para 1 no mil pés da presente e já tem separação horizontal com o tráfego anteriormente informado. Positivo, de 4 mil para mil pés, proa de rotatória na sua coordenação. É com o Juliette Eco. Já está o meu papá, livre da restrição de 3 mil, suba para o nível 430. Sobe 430, Delta, o meu papá, obrigado. Primeira nave chamou o controle. Apaga o meu quilo, Serra Lima, prossiga. Sierra Lima, acione o transponder 0122, voe na proa de Mari, suba inicialmente ao nível de voo 080. Com Juliette Eco, prossiga a descida para 1 no mil pés, chame a torre 118.95. Descendo para mil pés, contactar a torre 118.95, grato, senhora, muito grato. 556, vento 110 graus 149, decolagem autorizada pista 190. Torre Salvador, Papatango Eco Juliette Eco. Papatango Eco Juliette Eco. Estou com o helicóptero aproximando para a pista 17. Desça em espera visual com curvas pela esquerda até 1 no meu pés, aguardando o final 17. Positivo, estou na vertical da rotatória, cruzando 3,5 com curva à esquerda até meu pés sobre referência. Eco Juliette Eco. Ativo, aguardando a autorização do sinal no zero. O tráfego já próximo do pouso, mantendo 500 pés, cruzando a sinal da pista no zero para uma base pela direita, pista no 7. Não se cosque, que aproxima para a cabeceira, ok? Eco Juliette Eco, cruzando 3,5 pés para meu pés. Mike Yankee, checa o trem, vento 1 no 0 graus, 1 no 3 nós, livre pouso, pitão 1 no 7, eu acho que Mike Yankee. Livre pouso, posso chamar Mike Yankee, o trem tá abaixado e travado. Gol no 556, teclado 51, controle 1 no 20, decimal 8. 208, gol no 556. Controle Salvador, gol no 556, 1700, Nadael, Lena, Irumi. Gol no 556, Uva Via, sai da Dael para o nível 360. Via Dael, 360, foi no possível Irumi, gol no 556. Vivo Serra Lima, contato radar estabelecido 51 milhas do Oeste Salvador, no nível 080, mantenha pro de mar, ajuste no 016, reporte para o Miguel de descida. Papatango, Eco, Juliette, Eco, da presente, autorizado o sinal no 7, ou necessita perder mais altitude? Preciso descer mais um pouquinho, chefe. Eco, Juliette, Eco, cruzou 2.200 para 1.000. Gente, então, descida a critério, não há tráfego no setor, a informar. O único tráfego é o helicóptero, já se encontra no solo, levando para o pátio 4. Assim que configurado, sinal no 7, autorizado. Afirmativo, reportará sinal longo, baixado, travado no 7. Papa Roma, Oscar Mike Yankee, no solo, aos 5-3, direita, pátio 4, frequência livre estacionar. Prossiga. Chame Recife na frequência 125, decimal 1, no secundário 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, bom dia. Zero, 56. Voo 556. Se mantém a nível de voo 320. 320 restrito, voo no 556. Papapapá aqui no Serra Lima. Confirme por umas quantas milhas já manter o desvio. Após o desvio, reassuma a navegação na Prodimari. Gente, o Kilo Serra Lima tem condições de voar na proa 020 para livrar formações? É, está presente, tem como vai estar para livrar formação à direita. Gente, informo que é o número 2 na aproximação, informo o tráfego 10 horas, 3 milhas, mesmo rumo, um Boeing 737-800, cruzando o nível 110 em descida para o 090. Eu matei uma proa, tem possibilidade de ir para a esquerda e a pista também. Bem, se você para o sequenciamento, é livrar a formação, curve à esquerda para o 020, seu limite radial 280, Salvador. Ok, esquerda, 020, limite radial 280, Salvador, Cristiano. Salvador, Eco, Juliette, Eco, final, baixado travado, 1 a 7. Papa, Tango, Eco, Juliette, Eco, pista no 7. Pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, 1 no 49, ajuste no 0 no 6. 1 no 0 no 6, Eco, Juliette, Eco, reportará no solo. 0 no 9, 62. Bom, no 962, ciente, aguarde para prosseguir na descida. Tenho tráfego à sua retaguarda, 4 milhas, mantendo 080, aguarde separação. Ciente, vamos reduzir aqui a velocidade, mantendo 90, 962. Ciente. Pelo Serra Lima, reduz a velocidade para 1809. 1809, tudo certo. Passando 0 pronto, já espera no 0 pronto. Vou no 790, NR, manter esse tipo no 0. Ali mantendo 0, gol, vou na 790. No 962, tráfego 5 milhas de ação retaguarda, está autorizado descida para 2500 pés na Pro Serra Vista 366, ajuste no 0 no 6. Estimativo para 2500 pés na Pro Serra Vista 366, positivo. Confirmo. Ok, gol no 962. Comprando pelo Serra Lima, autoriza a Proa 30 para prosseguir, para liberar a formação. Pelo Serra Lima, confirma a Proa para evitar a formação. 030. Autorizado para o 030 para livrar a formação pelo Serra Lima. Lima. Uno 790, vento 120 graus, 149, decolagem 2 anos. Livre decolagem 0, gol no 790. Controle, outra linha brava já descida. Então, 992, autorizado o procedimento, reporta sobre o Serra Vitor 366. 962, cumpriu? É, prossiga o 962. Autorizado o procedimento, a RENAVE reporta sobre o Serra Vitor 366. Estimativo, autorizado a RENAVE no 0, reportará sobre o Serra Vitor 366, gol no 962. E 16. Afirma? É. Pelo Serra Lima, desistem inscrições para 2500 pés, o ajuste no 096. 2500 pés, 096. Leve de Abravo, ideal descida. Papa Romeu, Tango de Bravo, prossiga. Ainda é descida, Bravo. Bem, agora já descida para o expulsamento do local, reporta nacional para pouso. Reportará na final para pouso, Bravo. Correção, papapá Aquilo, Serra Lima, reassuma navegação, voo Serra Vitor 368. Papa Romeu, Quilo, Serra Vitor, Quilo, Serra Lima, voo Serra Vitor 368. Controle, boa tarde, gol 1790, decolou na sua escuta. 1790, contato radar saída PUCA, nível 370. PUCA 370, 1790. Zona 962, apenas para informação, tráfego 11 horas e 9 milhas, rumo sudoeste, cruzeiro 2500, emitida para 500 países, helicóptero, sem interferência na sua aproximação. 3500, no 9. Serra Lima, reduza para aproximação. Reduzido, Serra Lima. Arvedo 366, o gol 19, elas. 1962, torre 1895. 1895, bom dia, 9 elas. Salvador, muito bom dia, gol 1962. 1962, bom dia, 7 do traço, avistado, porte CAV 372 com cheque de trem. Estimativa reportada, CAV 372, 962, estamos a 3 milhas do 72. A gente está 3745, está pronto, agora de imediato? Felizmente não, 3745. Gente, mantenha o ponto de espera aí não. Mantém. 1962, baixa travou? No momento ainda não, tá, vamos lá. 7, reporte checado, vento 110 com 13.016, guarda a transação do voo. Ok, gente, 962. Controle de Salvador, muito bom, viu? Né, minha frente, entra, certo? Pelo problema. É 356, identifique-se, chegada na área desse, mantenha 050. Passando o CAV 372, embaixo travado, gol no 962. Gente, está 3745, mantém o ponto de espera. 745, ainda está. LSAC? Voando Serra Victor 366. Sobre Serra Lima, após a Serra Victor 368, reporta sobre a Serra Victor 366. Botará a Serra 366 aqui no Serra. Salvador, o 1962, está passando 1.200 pés a 3.4 milhas. Gente, chega bem, vento 1 no 0 graus, 149, aviso no 06, pouso autorizado, 962. Estimativa, reporte baixo travado, prossegue pouso, 962. Zona 790, chama Recife em 126, decimal 85. 126, 85, 1790. Charlie, o Tango de Abraço na rotatória. Mantém, 3745. Serra Lima, Torre 18, decimal 95. Torre 18, 95, Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia, Papão Rio, Quilo Serra Lima, estabilizado, Renatão, na hora. Papá, Quilo Serra Lima, reporte serve 372, baixar pra lá. Papão Rio, Quilo Serra Lima, reporta Serra Victor 372. Dois, solo 07, direita, via Foxtrot, 121, decimal 1. 21, 1, vou no 902. 3, 7, 4, 5, 1, 1, 0 graus, 1, 4, 9, ajuste no 0 no meio, decolagem. Autorizado. Marcial, 9-0-3-7-4-5. Tango de Abravo na escuta, Torre. Gente, pé em marcha, solo controlado em Salvador, 110 com 14, 1016, Tango de Abravo. Meu Quilo Serra Lima, passando Serra Victor 372, solicito da presença de cancelamento das regras de instrumentos e base pela direita da 197. Gente, considere então cancelado a 09, circuito direito no 7, informa um helicóptero aproximando para o heliponto da Enrimar, já praticamente na vertical. Chame de base para final, baixar travado aqui no Serra Lima. Tem que rodar se não te quer no Quilo Serra Lima. Da 3745, declarado 09, controle 120, decimal 8. 208, boa, até a próxima. Oi, Salvador, boa tarde, é o 3745 da TAM. 3745 da TAM, contato radar, saída da EL, nível 360. Da EL, 360, quando possível, hoje, da EL ou Leda, senhorita? Obrigado, Leda. Leda, 3745. 3895 LR, mantente no zero. Ali mantém, 3895. Vento 100 graus, 129, decolagem autorizada. Livre decolagem, 129. Papá, Quilo Serra Lima, cheque o trem, vento 100 graus, 129, pistão no 7, pouso autorizado. Gente, pouso autorizado, Papá Romeu, Quilo Serra Lima, baixar de trabalho. Autorizo. No solo, a Zulu 2, frequência livre estacionária está. Tem um bom dia aqui no Serra Lima. Dan 3895, declara Zulu 2, controle em Rula 2, 0.8, boa viagem. 0.8, vamos lá. Controle, está 3895, uma boa tarde. Dan 3895, contato radar, saída da EL nível 340. Da EL 340, 3895, poderia voar da EL? Pode voar Leda. Leda, graças. Se chamou pronto, ok? Paulo, se chamou, estacionamento autorizado, chamo para o táxi. Salema 356, desça para 2.500 pés, o ajuste 1-0 no meia, reporta estabilizado, autorizado o procedimento. Gente, desça ali, está para 2.000, vai reportar estabilizado o procedimento RNAV 6356. Corrigindo 2.500 pés, confirme? 3.500, 6356. É o 3745 da TAM. Controle Salvador, é o 3745. Dan 3745, chama Centro Recife em 125, décima 1. 251, até a próxima. Papá Romeu, Serra Golf Oscar, táxi autorizado, chame para ingresso pista no 7. É 356, torre 1895. 1895, bom. Mandou, muito bom dia, Xenemia 356, 2 milhas por 372, baixando. Gente, continua com a sumação, aguarde pista livre, avistado. Aguardo, 6-5-6. Siga. Eu vou você ainda aqui no capítulo AB de 03, 3 almas a bordo. Pede uma destina Salvador, para matar o campo da DPL com sua da Ceará. Gente, mantendo 1500 pés via corredores, informa o ajuste no 096. Em condições visuais, o nome de qual transponder para 0125. Rambo 25, autoriza 500 com proa da rotatória, o Rambo Fox da 5, com proa da Ceasa, com o Rambo Fox da 5. Ainda negativo o Ceasa, mantenha-se via corredores, mas a frente será reorientado. Agora eu vou passar agora para a Ceasa. Sim, né? Batango Oscar até o quilo. Batango Oscar até o quilo, prossiga. Passou Conde, bateu 1-0. Gente, contato rodado estabelecido sobre a posição Conde para interceptar a chegada Gonça, vendo a proa de Bonfi. Formou ajuste 1-0 no meio. Sua intenção é prosseguir na Salvador, cancelar mais próximo, ingressar no corredor para pôr os mais 17. Sim. Fox Trot Lima, controle? Na sua escuta. Você segue para Salvador, confirme? Prossigo para Salvador, estou visando para 17. Gente, torre 1895, mantenha 500 pés. 1895, 500 pés. Torre Salvador, meu cordial, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Papa, Romeu, Fox Trot Lima, a intenção de pouso é o? 17, meu comando. 17, qual pátio? É o pátio 5. Pátio 5, 7. Então, autorizado o deslocamento até o Través Norte, cabeceira 1-0. Estou com o Airbus da Avianca, curta final, pista 1-0. Na sequência, autorizada a aproximação direta para o pátio 3. Afirmativo, vamos para o pátio 5. Vamos pegar uma coluna 17, autorizado. Ah, pátio 5, né? Afirma. Aceite, então alinhamento da final no 7 autorizado, na sequência pátio 5, Romeu, Fox, Trot Lima. Afirmativo, vamos olhar a final 17, após pátio 5. São 3895, Salvador? Diga, são 3895. Centro Recife, 1251. Mesmo, vamos, grato. 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 4, nós autorizado aproximação e pouso, Romeu Fox, Trot Lima. Ah, afirmativo. E Salvador, Azul 4463, boa tarde. Azul 4463, boa tarde, pista no 0, aliás, e manter. Ali manter no 0, 4463. 356, Solos 22, direita via Foxtrot 121, décima 1. Foxtrot 21, boa. Oscar Mike Yankee. Estacionamento autorizado, chama para o táxi, papá, vamos, Oscar Mike Yankee. Azul 4463, com petroleamento, decolagem autorizada, vento 1, 00 graus, 149. Autorizado, decolagem, azul 44. Papá, Romil, Sierra Golf, Oscar, reporte aliado e pronto para a decolagem no 7. Boa noite, 64, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Autorizado a alinhar e manter o 0, 64, já. Papá, o meu Fox Trot Lima, considero solo 23 à direita, táxi autorizado até o hangar da EBTA, atenta a movimentação na FSA, ok? Afirmativo, atenta a movimentação, vai na EBTA, o meu Fox Trot. Três, decolado aos 24, controle 1, 20, décima 8. 208, boa. Boa. Fala, meu Sierra Golf Oscar, pista no 7, autorizado decolagem, vento 1, 00 graus, no 4. 4463, contato radar na decolagem de vigilância. Seguinte, 63. Capitão Gueco, Delta Fox, prossiga. Gente, Gueco, Delta Fox. Onde transponder para 2222. Informe minha procedência. Gente, mantenha-se via corredores da Porta Parísia. Quadra 425, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite, 64, bom trabalho. Papá Romeu, Sierra Golf Oscar, 425, controle 120, décimo 8, a volta. Controle 208, Sierra Golf Oscar. Boa noite, 64, contato radar C da PUCA, nível 350. PUCA 350, boa noite, 64. Contou o instalador, Pavar Romeu, Terra Gupiota, até o lado da 17, corredor a chefe. Oi, Terra Gupiota, corredor... A chama, meu pé e o ajuste na 06. Então, muito bom dia, que eu faço a Areva 2230. A Areva 2230 vai lá para a receita para a chegada, manda esse ano que vai. Salvador, bom dia, faço a Areva 2230. Passarido 2230, voe a MAN, para interceptar a chegada MAN, descendo para o nível 050. MAN, para o 050, passarido. Doutor Romeu Serra Golf Oscar, controle. Reporta fora da barra. Reporta fora da barra, Serra Golf Oscar. Barra Romeu Oscar Mike Eco, ajuste de altímetro no 06, autorizado o táxi via Oscar, reporte no ponto de espera. É o Oscar, Yankee, autorizado o táxi via Oscar para o ponto de espera. Oscar Mike Yankee. Controle Salvador, azul 4463. Bom, no 864, para prosseguir na subida, curva direita para o 095. Boa noite, 64, copiou? Boa noite, 64. Para prosseguir na subida, direita 095. Direita 095, deturação. Boa noite, 64, ali, Orinite. Yankee, vento 110 graus, 15 nós. Boa noite, 64, copiou. Pode dar base, prossiga. 32230, solicita proa 120, devido a formações. 1864, a gente considera isso uma proa informada? Resta uma navegação no perfil da saída, devemos coordenar o proa mais à frente, por exemplo. Afirmativo, o gol no 864, pode voar Aracaju então, né? Ainda negativo, mantém-se na proa de Puca, iremos coordenar agora no momento com o centro de resquício para assinar uma proa mais à frente. Ok, então por gentileza, qualquer uma proa menos a de... E a Aracaju pode ser Marcelo direto, obrigado. Ótica até o quilo, reporta para a modificação. 230, solicita a proa 120, devido a informações. Seria o ótico até o quilo? É o passarelo 2230. Livre desvios, após desvios, assuma navegação voando a mão. Olha, azul 4463. 4463, prossiga. Solicita após coral interceptar a chegada bloquinho a partir da posição Yusuke, Israel. Tornaremos ao controle Levos, o 4463. Grato. Controle Oscar até o quilo, visual para a mudança. Plano modificado 1430, desça para 1500 pés, ou até o hotel quilo. 1500. Controle autorizaria CEASA para o Eco Data Fox. Autorizado direto CEASA, o Eco Data Fox. Obrigado. A Greta Fox devido à aeronave transportando enfermos, execute um 360 com curva pela esquerda na presente posição, após ser reorientada para a SEAS. Na presente 360 esquerda, é a Greta Fox. 4 nós. Boa tarde, gestionário 6213, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 10 graus, 13 mais. Alinhe e decola pista no zero, Usado direto Marcel, gol 1864, chamando o centro de Cis, em 1 2 6 decimal 8 5. chamando Recife 2085, boa noite, na quadra. 0.80, bom voo. 120.8 para o Oscar Mike Young, grato. Apenas para confirmar o controle, foi solicitada essa proa? Negativo, 443 já coordenou com o Delta, voar, pós-coral e o COB. Sim, o autorizado está presente o COB. Está presente o COB, dentro do azul 4463. Exato, carado, mostra o Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo, torre 1895. Vai dar gente. Vai dar mais a fase. Vai dar mais a 360 na prova da CEASA. Enche. Papa Tango Oscar, Hotel Kilo, reporte na vertical do heliponto da Enrimar, tem conhecimento do aeródromo? Parado no fim agora da Enrimar, não. Oscar, Hotel Kilo, reporte na vertical da CEASA, rotatória, antiga rotatória. Certo. É. O posto, o Mike Uniforme 2, transportando enfermos, mantendo 1.500 pés. Acende, meu tráfego, 10.000, é da Data Fox. O Eco Data Fox da presente, execute mais um, 360, com curva pela esquerda. Passou. Passarei do 2230, prossiga para o controle. Solicita voar Duna, senhorita, devido formações à direita. Autorizado, Duna. Obrigado. Controle, Oscar Maikek. Prossiga. Ah, meu pé, as proximidades farol de Itapuã. O Oscar Mike Yankee, confirme. Confirme, destino e procedência. O Oscar Mike Yankee vai manter o corredor axé entre Itapuã e Farol da Barra, meu pé, procede Salvador, destino Salvador. Está estacionado 0125, confirme. Afirmativo. Acho que é o Mike Yankee, corredor axé, o nome pés, já passou no Farol da Barra. Yankee. Pergunte, acho que a frequência livre. Na rotatória, o Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, confirma intenções de pouso, pista no 7 ou no 0? Ou no 7. Oscar até o quilo, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 7. Voo 2067, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe, mantém pista no zero, voo 2067. Confirme. Vento no 00 graus ou no 4 nós? Pergo Fiosca, ainda mantenho no meu pé, devido à aeronave executando 360 nessa posição de 1 hora, 8 milhas. Eco Data Fox. Eco Data Fox, prossiga para o CEASA e passa o ponto visual por campo. Estou livre. Tráfego já pousou? Está na curva final do momento, cruzando 600 pés. Obrigado. A grada Fox já passa para o controle quando avisou com o campo. Já avisou, Madara. Fox até o quilo, pouso autorizado, pista 197, vento no 00 graus, 13 mais. Técnico de pouso, Fox até o quilo, baixo o travão. Está regresso para Salvador. Gente, retorna pelo litoral, reporta para o controle quando no farol está por. Está autorizado abandonar meu pés para 500? Afirmativo, desça para 500 pés, reporta sobre o farol. Ok, autorizado abandonar meu para 500, reportarão através de Itapuã, acionado 0126, o Oscar Maquiani. Vai, visual. Confirme para o controle? Essa data forte, visual. Torre 198, decimal 95. Controle, Kilo Serra Lima. Coral. Do Serra Lima, contato radar na decolagem, voe direto Coral, subindo sem instruções para uma centena. E do Serra Lima, sem instrução, voando direto Coral. Fabiana do... Passarelo 2230, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no meia. 2500 pés, 0 no meia, autoriza o 366, Felipe. Autorizado. Serra Vitor 366, passarelo 2230, reporta contestabilizado. Caramba. Azul 4463, controle. Serviço radar encerrado, 64 milhas, sudoeste do BR Salvador, chama agora o controle Ilhéus em 120 decimal 1. Controle Gol 2067, decolado bom, boa tarde. Gol 2067, contato radar, saída da EL, nível 360. Saída da EL 360, obrigado. Guardião 06, prossiga. Procedente de Cruz das Almas, confirme. Gente, prossiga para Salvador, Guardião 06, na escuta do controle, ajuste no 0 no meio. Informa o código alocado. Sinal 3 milhas, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox Trot, pouso autorizado, pista no 7, vento no 1, 0 graus, ano 3 mais. Livre, pouso no 7, Eco Delta Fox. A aciona identificação, desce via chegada Mari, para o nível 060, o ajuste em Salvador 10116. Samaquianque, através de qual sua? Opa, Romeu, Samaquianque, torre 118, decimal 95. 118, Yankee. Oscar Mike Yankee, Torre de Salvador. Tá mantendo 500 pés no corredor Axé, passou através do Pitossu para pouso na 17. Oscar Mike Yankee, confirme se tem condições de cruzar de imediato o campo. Afirmativo. Oscar Mike Yankee, agilizando o autorizado cruzamento do campo. Vai agilizar, Oscar Mike Yankee. Eco Delta Foxtrot no solo 40, confirmando a área está? Eco Delta Foxtrot via Papá. Gol 2067, tráfego 4, 3 horas, 6 milhas, rumo sudoeste, passa nível 080, subida para nível 1.